Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo. Esse seu olhar, quando encontro o meu, fala de umas coisas que eu nem posso acreditar. Pois é, eu sou o Luciano Pires e eu sou feliz, viu? Eu ando, eu falo, eu ouço, eu vejo. Mas tem gente que não pode andar. Tem gente que não pode ouvir, nem falar. Tem gente que não pode ver. Pois o Café Brasil de hoje é dedicado às pessoas que veem o mundo sem um olhar. Que sentem as cores, que enxergam a alma. E eu começo com uma frase de Benjamin Franklin. São os olhos das pessoas que nos destroem. Se todos fossem cegos, exceto eu, não desejaria roupas requintadas, casas requintadas, nem mobília requintada. Olha, já vai começar o programa. Eu não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Desde a antiguidade, a cegueira vem sendo considerada como algo de difícil compreensão. As pessoas cegas sempre foram consideradas como incapazes, independentes, maltratadas e negligenciadas. Algumas civilizações chegavam a eliminá-las. Somente há 200 anos, a sociedade começou a perceber que as pessoas cegas e com baixa visão poderiam ser educadas e viver independentemente. A forma como a cegueira era considerada e tratada em diversas culturas ajuda-nos a compreender as razões pelas quais a sociedade, em geral, ainda associa algumas profissões, mitos e ideias preconcebidas às pessoas cegas. Mas, e se o cego fosse você, hein? Café Brasil! Essa é a experiência que faremos juntos neste programa. E para isso, eu vou pedir ajuda a Helen Adams Keller, que nasceu em 1880 nos Estados Unidos. Helen desenvolveu uma febre aos 18 meses de idade e em seguida ficou cega, surda e muda. Quando tinha 6 anos, a professora Anne Sullivan, da Escola para Cegos Perkins, foi contratada como professora de Helen. A moça, de 20 anos, ensinou a Helen a linguagem de sinais e o braille. A história da professora e sua aluna foi recontada na peça e no filme de William Gibson, O Milagre de Anne Sullivan. Aos 10 anos, Helen Keller aprendeu a falar. E tornou-se uma das grandes batalhadoras pela causa dos cegos nos Estados Unidos. A noite está enluarada enquanto é bela, parece aquela que não pensa mais em mim. Dorme em seu leito sossegado e nem imagina que a minha sina é sofrer até o fim. Adoro ela desde o tempo de criança, tenho esperança de findar-se o meu sofrer. Ainda tenho o prazer de abraçá-la, é de amá-la neste mundo até morrer. Se tu dormir, o meu amor, vem à janela, que a noite é bela pra se ouvir um cantador. Eu fico triste quando canto e não te vejo, o meu desejo é gozar o teu amor. Por Deus eu peço, não despreze quem te ama. Meu peito clama pra te amar, foi que eu nasci. Tu és a jovem que possui maior beleza, és a mais linda das mulheres que eu já vi. Esta canção é uma prova de amizade, sem falsidade eu nasci para te amar. Tu és a jovem que possui maior beleza, natureza de mudando se formar. Eu te peço, não despreze quem te ama. Meu peito clama pra te amar, foi que eu nasci. Tu és a jovem que possui maior beleza, és a mais linda das mulheres que eu já vi. Essa foi a noite enluarada com as ceguinhas e Campina Grande. Maroca, Poroca e Indaiá, as três irmãs cegas que cantam, tocam ganzá e pedem esmolas por cidades do Nordeste e que foram estrelas de um documentário excelente chamado A Pessoa é para o que Nasce, são as ceguinhas de Campina Grande. A última informação que eu tive é de que elas brigaram por motivos familiares e já não estariam cantando juntas. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh. Pois então, o que, que você olharia se tivesse apenas 3 dias de visão, hein? Helen Keller, cega e surda desde bebê, dá a sua resposta num belo ensaio, publicado nas seleções do Reader's Digest há 70 anos. Seu texto é emocionante. Ao fundo, você está ouvindo Carlos Malta, um mestre brasileiro do sopro, dando uma roupagem de chorinho ao clássico The Long and Winding Road, de Lennon e McCartney. Beatles, no Café Brasil. Várias vezes pensei que seria uma bênção se todo ser humano de repente ficasse cego e surdo por alguns dias no princípio da vida adulta. As trevas o fariam apreciar mais a visão e o silêncio lhes ensinaria as alegrias do som. De vez em quando, testo meus amigos que enxergam para descobrir o que eles veem. Há pouco tempo perguntei a uma amiga que voltava de um longo passeio pelo bosque o que ela observara. Nada em especial, foi a resposta. Como é possível, pensei, caminhar durante uma hora pelos bosques e não ver nada digno de nota, hein? Eu, que não posso ver, apenas pelo tato, encontro centenas de objetos que me interessam. Sinto a delicada simetria de uma folha. Passo as mãos pela casca lisa de uma bétula ou pelo tronco áspero de um pinheiro. Na primavera, toco os galhos das árvores na esperança de encontrar um botão, o primeiro sinal da natureza despertando após o sono do inverno. Por vezes, quando tenho muita sorte, pouso suavemente a mão numa arvorezinha e sinto o palpitar feliz de um pássaro cantando. Às vezes, meu coração anseia por ver tudo isso. Se consigo ter tanto prazer com um simples toque, quanta beleza poderia ser revelada pela visão? E imaginei o que mais gostaria de ver se pudesse enxergar, digamos, por apenas 3 dias. Eu dividiria esse período em 3 partes. No primeiro dia, gostaria de ver as pessoas cuja bondade e companhias fizeram minha vida valer a pena. Não sei o que é olhar dentro do coração de um amigo pelas janelas da alma, os olhos. Só consigo ver as linhas de um rosto por meio das pontas dos dedos. Posso perceber o riso, a tristeza e muitas outras emoções. Conheço meus amigos pelo que toco em seus rostos. Como deve ser mais fácil e muito mais satisfatório para você, que pode ver, perceber num instante as qualidades essenciais de outra pessoa ao observar as sutilezas de sua expressão, o tremor de um músculo, a agitação das mãos, não é? Mas será que já lhe ocorreu usar a visão para examinar a natureza íntima de um amigo, hein? Será que a maioria de vocês que enxergam não se limita a ver por alto as feições externas de uma fisionomia e se dar por satisfeito? Por exemplo, você seria capaz de descrever com precisão o rosto de 5 bons amigos? Como experiência, perguntei a alguns maridos qual a exata cor dos olhos de suas mulheres e muitos deles confessaram encabulados que não sabiam. Tudo que eu veria se tivesse o dom da visão por apenas 3 dias. O seu olhar lá fora, o seu olhar no céu, o seu olhar demora, o seu olhar no meu, o seu olhar melhora, melhora o meu. Onde a brasa mora, devora o breu, como a chuva molha o que se escondeu. O seu olhar melhora, melhora o meu. O seu olhar agora, o seu olhar nasceu, o seu olhar me olha, o seu olhar é seu. Você está ouvindo o Seu Mar, que vem de Itanhandu, no sul de Minas, com O Seu Olhar, de Paulo Tati e Arnaldo Antunes. Música que já andei tocando aqui no Café Brasil, mas que é irresistível. O seu olhar lá fora, o seu olhar no céu, o seu olhar demora, o seu olhar no meu, o seu olhar, no texto de Helen Keller. O primeiro dia seria muito ocupado. Eu reuniria todos os meus amigos queridos e olharia seus rostos por muito tempo, imprimindo em minha mente as provas exteriores da beleza que existe dentro deles. Também fixaria os olhos no rosto de um bebê, para poder ter a visão da beleza ansiosa e inocente que precede a consciência individual dos conflitos que a vida apresenta. Gostaria de ver os livros que já foram lidos para mim e que me revelaram os meandros mais profundos da vida humana. E gostaria de olhar nos olhos fiéis e confiantes de meus cães, o pequeno Scott Terrier e o vigoroso dinamarquês. À tarde, daria um longo passeio pela floresta, intoxicando meus olhos com beleza da natureza, e rezaria pela glória de um pôr do sol colorido. Creio que nessa noite não conseguiria dormir. No dia seguinte, eu me levantaria ao amanhecer para assistir ao empolgante milagre da noite se transformando em dia. Contemplaria assombrada o magnífico panorama de luz com que o sol desperta a terra adormecida. Esse dia eu dedicaria a uma breve visão do mundo, passado e presente. Como gostaria de ver o desfile do progresso do homem, visitaria os museus. Ali, meus olhos veriam a história condensada da Terra, os animais e as raças dos homens em seu ambiente natural. Gigantescas carcaças de dinossauros e mastodontes que vagavam pelo planeta antes da chegada do homem, que, com sua baixa estatura e seu cérebro poderoso, dominaria o reino animal. Café Brasil! Minha parada seguinte seria o Museu de Artes. Conheço bem, pelas minhas mãos, os deuses e as deusas esculpidos da antiga terra do Nilo. Já senti pelo tato as cópias dos frisos do Partenon e a beleza rítmica do ataque dos guerreiros atenienses. As feições nodosas e barbadas de Homero me são caras, pois também ele conheceu a cegueira. Assim, nesse meu segundo dia, tentaria sondar a alma do homem por meio de sua arte. Veria então o que conheci pelo tato. Mais maravilhoso ainda, todo o magnífico mundo da pintura me seria apresentado, mas eu poderia ter apenas uma impressão superficial. Dizem os pintores que para se apreciar a arte, real e profundamente, é preciso educar o olhar. É preciso, pela experiência, avaliar o mérito das linhas, da composição, da forma e da cor. Se eu tivesse a visão, ficaria muito feliz por me entregar a um estudo tão fascinante. Não é culpa de ninguém se você quer acreditar que basta o céu estar azul. Você deve estar a ponto de dizer que acredita que olhos são espelhos da alma. Já passei por isso, é desesperador, mas não leva nada só a dor. John era o maior ilusionista desse mundo. Criou nos sonhos muita cor, mas depois se arrependeu e arrependido ensinou. O sonho acabou, eu passei por isso, foi desesperador, mas o pesadelo enfim passou. Olhos foram feitos para enxergar chuva, gente, cão e gato, carnaval. Tem azul, vermelho, preto, furta cor, e cor não te garante nada. Olho azul e pensam logo em anjo, olho verde o povo diz é traição, olho cor de fogo é melhor fugir, e nada te garante nada. Já passei por isso, desesperador, mas não leva nada só. Love. Mas não leva nada só a dor. Olha só, você tá ouvindo Olhos com a banda Suburbana Brasil. Vamos voltar ao texto da Helen Keller, hein? A noite de meu segundo dia seria passada no teatro ou no cinema. Como eu gostaria de ver a figura fascinante de Hamlet ou o tempestuoso Falstaff no colorido cenário elizabetano. Não posso desfrutar da beleza do movimento rítmico, senão numa esfera restrita ao toque de minhas mãos. Só posso imaginar vagamente a graça de uma bailarina, como Pavlova, embora conheça algo do prazer do ritmo, pois muitas vezes sinto o compasso da música vibrando através do piso. Imagino que o movimento cadenciado seja um dos espetáculos mais agradáveis do mundo. Entendi algo sobre isso, deslizando os dedos pelas linhas de um mármore esculpido. Se essa graça estática pode ser tão encantadora, deve ser mesmo muito mais forte a emoção de ver a graça em movimento. Mas não é banal, é só a dor. Na manhã seguinte, ávida por conhecer novos deleites, novas revelações de beleza, mais uma vez receberia a aurora. Hoje, o terceiro dia, passarei no mundo do trabalho, nos ambientes dos homens que tratam do negócio da vida. A cidade é o meu destino. Primeiro paro numa esquina movimentada, apenas olhando para as pessoas, tentando, por sua aparência, entender algo sobre o seu dia a dia. Vejo sorrisos e fico feliz. Vejo uma séria determinação e me orgulho. Vejo o sofrimento e me compadeço. Caminhando pela 5ª Avenida em Nova York, deixo meu olhar vagar, sem se fixar em nenhum objeto em especial, vendo apenas um caleidoscópio fervilhando de cores. Tenho certeza de que o colorido dos vestidos das mulheres, movendo-se na multidão, deve ser uma cena espetacular, da qual eu nunca me cansaria. Mas, talvez, se eu pudesse enxergar, eu seria como a maioria das mulheres, interessadas demais na moda para dar atenção ao esplendor das cores em meio à massa. Da 5ª Avenida, dou um giro pela cidade. Vou aos bairros pobres, às fábricas, aos parques, onde as crianças brincam. Viajo pelo mundo, visitando os bairros estrangeiros. E meus olhos estão sempre bem abertos, tanto para cenas de felicidade, quanto para as de tristeza, de modo que eu possa descobrir como as pessoas vivem e trabalham e compreendê-las melhor. Meu terceiro dia de visão está chegando ao fim. Talvez haja muitas atividades a que eu devesse dedicar as poucas horas restantes, mas acho que na noite desse último dia vou voltar depressa a um teatro e ver uma peça cômica, para poder apreciar as implicações da comédia no espírito humano. À meia-noite, uma escuridão permanente outra vez se cerraria sobre mim. Guarde nos olhos a água mais pura da fonte. Beba esse horizonte, toque nessas manhãs. Guarde nos olhos a gota de orvalho chorado. Guarde o cheiro do cravo, do jasmim, do hortelã. Guarde o riso como nunca se fez. Corra os campos pela última vez. Guarde nos olhos a chuva que faz as enchentes. Vai um pouco com a gente rumo à capital. Gente, vamos pra capital. Olha só, você tá ouvindo Guarde nos Olhos, de Ivan Lins e Vitor Martins, que prepara o fecho ideal para o texto emocionante de Helen Keller. E terminando o texto, ela diz assim: claro, nesses 3 curtos dias, eu não teria visto tudo o que eu queria ver. Só quando as trevas descessem de novo é que me daria conta do quanto eu deixei de apreciar. Talvez este resumo não se adapte ao programa que você faria se soubesse que estava prestes a perder a visão. Mas eu sei que, se encarasse esse destino, usaria seus olhos como nunca usara antes. Tudo quanto visse lhe pareceria novo. Seus olhos tocariam e abraçariam cada objeto que surgisse em seu campo visual. E então, finalmente, você veria de verdade e um novo mundo de beleza se abriria para você. Eu, que sou cega, posso dar uma sugestão àqueles que veem: usem seus olhos como se amanhã fossem perder a visão. E o mesmo se aplica aos outros sentidos. Ouça a música das vozes, o canto dos pássaros, os possantes acordes de uma orquestra, como se amanhã fosse ficar surdos. Toque em cada objeto como se amanhã perdessem o tato. Sintam o perfume das flores, saboreiem cada bocado como se amanhã não mais sentissem aromas nem gostos. Usem ao máximo todos os sentidos. Goze de todas as facetas do prazer e da beleza que o mundo lhes revela pelos vários meios de contato fornecidos pela natureza. Mas, de todos os sentidos, estou certa de que a visão deve ser o mais delicioso. Guarde o riso como nunca se fez. Corra os campos pela última vez. Guarde nos olhos a chuva que faz as enchentes. Vai um pouco com a gente rumo à capital. Vai dentro da gente, vamos pra capital. Pois é, nós que enxergamos o mundo, suas cores, suas luzes e sombras, talvez tenhamos muito a aprender com aqueles que enxergam o mundo só com a alma. Você quer saber mais, hein? Acesse www.bengalalegal.com.br ou então em meu site lucianopires.com.br. Procure o blog Ensaio sobre a Cegueira. Vou colocar lá dezenas de links para sites de organizações que você pode ajudar no trabalho de reduzir os preconceitos e auxiliar na inclusão social de quem é diferente, mas que é igual a nós. Faz favor de não espiar pra mais ninguém. Esse azul cor de promessa dos teus olhos faz qualquer cristão gostar de tu também. Que nosso E é assim que o Café Brasil, que falou de quem olha o mundo com a alma, vai-se embora. Ao som de Dono dos Teus Olhos, de Humberto Teixeira, que eu também já toquei aqui com o pessoal do Ceará. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e direção e apresentação de eu, Luciano Pires. Estiveram conosco, prepare-se, Helen Keller, Seu Mar, Banda Suburbana Brasil, Ceguinhas de Campina Grande, Ivan Lins e o pessoal do Ceará. Quer mais, hein? Acesse www.lucianopires.com.br e faça parte do time de quem se importa. E para encerrar, que tal uma frase do meu amigo Sérgio Sá, hein? O Sérgio não tem a visão, mas tem o talento para ver o mundo de uma forma que eu, que olho tudo, jamais conseguirei. O Sérgio disse assim: pior cego é aquele que só vê. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.